Já que é pra chorar, diz algo pra emergir pro fundo do mar. Fico aqui, basta me dedilhar. Me sinto e faço sorrir. Saudade é coisa que se sente pra ficar. Se meu coração quiser te lembrar, posso tatuar teu beijo e ficar em paz. Já que é pra chorar, diz algo pra emergir pro fundo do mar. Fico aqui, basta me dedilhar. Me sinto e faço sorrir. Saudade é coisa que se sente pra ficar. Se meu coração quiser te lembrar, posso tatuar teu beijo e ficar em paz. Tatuar teu beijo e ficar.